noite busquei em meu leito aquilo a quem ama minha alma. Rondando as ruas da cidade, clamei pelo meu amor, a minha calma. Os guardas perguntaram: vistes aquele que anseio? Mas apartando-me deles, logo achei meu Deus, meu desejo. Oh, vem, Senhor, em tua luz, teu amor me envolve e me conduz na cama. Esta que sobe do deserto como fumaça perfumada em amor. Eis a liteira de Salomão, cercada de valentes em fervor. O rei fez um palanquim com colunas de prata e ouro, revestido de amor, ó sublime. Contemplem o rei, nosso tesouro. Nosso coração em teu louvor. Oh, vem, Senhor, em tua luz, teu amor me envolve e me conduz na câmara onde o amor se faz. Teu abraço é paz, oh, Senhor. Português e worship, acústico de guitarra, piano, sem bendurus bepeno.